Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Em 1986 surgiu um dos mais perfeitos exemplos da conjugação da música pop com texturas e ideias da música africana. Foi nesse ano que Paul Simon colocou à venda Graceland, um disco que juntou a sua escrita de canções, a sua poesia, com arranjos vindos da África do Sul. Não foi, obviamente, a primeira vez que a pop visitou África. Existem outros casos de fusão desde a década de 50. Por isso não se pode considerar Paul Simon um pioneiro. Mas por ser o nome grande que era e por viver uma época de reinvenção artística, Graceland é ao mesmo tempo uma das mais curiosas experiências sónicas da pop americana e depois, como se veio a verificar, um sucesso comercial a nível mundial e que ajudou a mostrar um pouco da cultura da África do Sul e a relançar a carreira de Paul Simon. Não é, contudo, um álbum africano. Integra, sim, elementos e referências de África nas canções pop de Paul Simon, que continuam a ter grande diálogo com a cultura americana. Graceland acaba por ser um momento decisivo na explosão da world music para o grande público e Paul Simon junta-se a Peter Gabriel ou a David Byrne como um dos seus maiores divulgadores, isto claro, a um nível superior de estrelato pop. O disco é também um marco político importante ao lançar para um público maior o debate sobre o regime do apartheid na África do Sul. Aliás, Paul Simon foi fortemente criticado por ter interrompido o boicote cultural contra aquele país africano. Mas ao mostrar ao mundo a riqueza da música tradicional de África do Sul e com tanto sucesso comercial, ajudou a quebrar mais um pouco o estafado regime de segregação racial que estava, aliás, no seu fogo final. Início do álbum de Família na Radar com Graceland, de Paul Simon, de 1986. Primeiro com The Boy in the Bubble, depois Graceland, o tema-título e que conta com a participação vocal dos Everly Brothers. O próprio Paul Simon considera Graceland a melhor música que alguma vez escreveu. Este tema venceu o Grammy de melhor canção do ano em 1987. Depois de The Boy in the Bubble e de Graceland, vamos ainda ouvir I Know What I Know. And the fathers and the automatic earth. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow mo. The way we look to us all. Oh yeah. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle.

Os dois músicos foram um dos grupos centrais do movimento folk dos anos 60 na América e têm no seu historial algumas das canções mais emblemáticas de sempre deste período. Mas foi exatamente com Bridge Over Troubled Water que Paul Simon e Art Garfunkel terminaram esta colaboração, 5 anos depois do single The Sound of Silence, o primeiro número 1 da dupla. Com o final do projeto com Garfunkel, Paul Simon regressou à sua carreira a solo, que até então só tinha conhecido um disco em 1965, The Paul Simon Songbook. É em 1972 que sai o homónimo Paul Simon, disco onde pela primeira vez o compositor surge enamorado com a música vinda de outras latitudes, neste caso o reggae, através do single Mother and Child Reunion. O tema inspirado pelo estilo jamaicano, naquela que é aliás uma das primeiras aventuras pelo género por um artista branco, sobe as tabelas de vendas tanto na América como na Europa e torna-se o primeiro grande sucesso de Paul Simon a solo. De seguida, o músico faz mais 2 álbuns clássicos e de grande impacto comercial: There Goes Rhymin' Simon, de 1973, e Still Crazy After All These Years, de 75, e que inclui o single que chegou a número 1, 50 Ways to Leave Your Lover. O disco viria mesmo a vencer o Grammy de melhor álbum do ano. É nesta altura que Paul Simon decide fazer uma pausa na carreira e dedicar-se a outros projetos. Só voltaria a sério em 1983, mas já sem o impacto destes primeiros álbuns da carreira a solo. Claro que mais tarde Graceland viria a mudar tudo outra vez. É a esse disco que regressamos agora na Radar. O tema que se segue é Gumboot e é de certa forma a música que começou todo o processo de Graceland. Em meados dos anos 80, Paul Simon ficou inspirado a ouvir uma cassete dos Boy Oyo Boys, em particular o instrumental Gumboot. Mais tarde, Paul Simon fez uma letra e gravou a voz por cima do instrumental. O resultado é aquele que vamos já ouvir no álbum de família. A seguir a Gumboot, segue-se Diamonds on the Soles of Her Shoes. I was having this discussion in a taxi heading downtown, rearranging my position on this friend of mine who had a little bit of a breakdown. I said, hey, you know, breakdowns, common breakdowns go, so what are you gonna do about it? That's what I'd like to know. You don't feel you could love me, but I feel you could. It was in the early morning hours when I fell into a phone call, believing I had supernatural powers, I slammed into a brick wall. I said, hey, is this my problem? Is this my fault? If that's the way it's gonna be, I wanna call the whole thing to a halt. And you don't feel you could love me, but I feel you could. You don't feel you could love me, but I feel you. You don't feel you could love me, but I feel you. I was walking down the street when I thought I heard this voice say, say, ain't we walking down the same street together on the very same day? I said, hey, senorita, that's astute, I said. Why don't we get together and call ourselves an institute? You don't feel you could love me, but I feel you could. You don't feel you could love me, but I feel you. You don't feel you could love me, but I feel you. I was having this discussion in a taxi heading downtown, She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. She's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, "You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds." And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes. Changes clothes and puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, "Honey, take me dancing," but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh. Everybody you would know what I was talking about. I mean, everybody you would know exactly what I was talking about. I'm talking about soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes. Oh, Still Crazy After All These Years, de 1975, valeu a Paul Simon o Grammy de melhor álbum do ano e, mais uma vez, um enorme sucesso comercial um pouco por todo o mundo. O disco marca também o fim de um ciclo em que o compositor se impôs criativa e artisticamente após o fim da dupla Simon & Garfunkel. Por isso mesmo, Paul Simon fez uma pausa. Pelo meio, e para o seu público não desesperar, chegou ao mercado um best-of. Entretanto, reuniu-se com Garfunkel e com James Taylor para uma nova reinterpretação do tema What a Wonderful World. Já em 1980, Paul Simon lança-se no cinema, escreveu o argumento e foi mesmo ator no filme One Trick Pony. O músico acabou também por fazer a banda sonora que deu origem ao álbum com o mesmo nome do filme. Do disco saiu o single Late in the Evening, que entrou no top 10, mas de resto, tanto o disco como o filme desiludiram a todos os níveis. 3 anos depois, Paul Simon regressa ao estúdio para gravar o conjunto de canções mais pessoais em toda a carreira. Hearts and Bones é o álbum da crise de meia-idade do compositor. Fala sobre um novo amor, olha com tristeza para a morte de John Lennon e o seu impacto na música popular, e além de outros conflitos internos, em termos musicais, Simon funde jazz com a folk e rock and roll. Em estúdio tem a ajuda do compositor minimalista Philip Glass. Hearts and Bones é hoje considerado um dos álbuns mais interessantes na carreira de Paul Simon, mas na altura, em 1983, foi um falhanço comercial. É o álbum em toda a discografia de Simon que menos vendeu. O músico demorou 3 anos a recuperar e por isso mesmo insistiu numa reinvenção artística, rumando mesmo até à África do Sul, onde iria gravar muitos dos sons e arranjos do seu próximo disco, ao qual regressamos agora na Radar. Graceland prossegue com aquela que é se calhar uma das músicas mais conhecidas de Paul Simon, muito por culpa também do teledisco com a participação do ator Chevy Chase. You Can Call Me Al. Graceland depois prossegue com Under African Skies, com a participação de Linda Ronstadt e ainda Homeless, 3 músicas de Graceland. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your lawn. Call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy, when you call me, you can call me out, call me out. Mm-hmm. scatterlings and orphanages. He looks around, around. He sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, amen, hallelujah. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you daddy. Daddy, when you call me, call me out. Call me. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Joseph's face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked his days under Africa's skies. This is the story of how we begin to remember. Pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Take this child, Lord, from Tucson, Arizona. Give her the wings to fly through harmony, and she won't bother you no more. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Ta boom ba boom ba boom ba ooh. Ta boom ba boom ba boom ba ooh. Ta boom ba boom ba boom ba ooh. As black as the night, and the pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked the length of his days under African skies. Thank you. Sing hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry. Why, why? Somebody sing. Somebody sing. Hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry. Why? Somebody sing. He don't mind up. He don't mind up. The sun go alone. Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why? Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why? Kulumane, kulumane, kulumane siswe. Sinenze njani, bayajabula basithanda. Inspirado pela música do grupo africano Boyoyo Boys, Paul Simon decidiu injetar alguma alma africana em novas composições que dariam origem a Graceland. O compositor recrutou então um verdadeiro exército de músicos, incluindo aqueles que viria a encontrar na África do Sul, onde gravou grande parte do disco. As sessões decorreram em Joanesburgo, em fevereiro de 1985, e os overdubs finais em Nova York, em abril de 86. O grande destaque vai, obviamente, para a presença marcante, ao longo de todo o disco, do grupo vocal Ladysmith Black Mambazo. Dos muitos africanos que tocam no álbum, realça também para o senegalês Yosono Dur, que surge nas percussões e muito antes de se tornar um nome conhecido fora do seu país. Além de Paul Simon, Yosono Dur colaborou com outros artistas como Ryuichi Sakamoto, Peter Gabriel, Sting ou Bruce Springsteen. Existem muitos outros músicos em Graceland, mais de 50, e nem todos africanos, como por exemplo o guitarrista Adrian Belew, que colaborou com Talking Heads e integrou mesmo os King Crimson, ou até os Los Lobos, que participam na última faixa. Apesar do seu ecletismo, são os ritmos africanos que ditam as regras, em especial o estilo Mmakanga, que tem raízes na música Zulu da África do Sul e que desde os anos 60 tem influenciado não só artistas africanos como europeus e americanos. Quando, em agosto de 86, Graceland chegou ao mercado, gerou logo uma controvérsia. Na altura, existia um embargo cultural à África do Sul, ou seja, um boicote em que não se consumiam produtos culturais como música, artes plásticas ou cinema que saíssem do país sob o regime de segregação racial que era o apartheid. Várias organizações insurgiram-se contra o disco, incluindo o Partido da Oposição ao Apartheid na África do Sul, o ANC. Paul Simon teve o apoio das Nações Unidas porque o álbum revelava ao mundo os talentos de muitos músicos africanos e que estavam escondidos devido ao apartheid. Se o álbum foi um sucesso estrondoso, conquistando os velhos fãs de Paul Simon e fazendo novos pelo caminho, também abriu o debate em relação à situação insuportável na África do Sul. Em retrospectiva, Graceland acabou por ser uma das várias peças culturais que, ao longo dos anos, contribuíram para o fim do regime, algo que viria a acontecer em 1994. Por outro lado, o interesse pela world music atingiu o mainstream, um público mais vasto, com o êxito de Graceland e a sua conquista do Grammy de melhor álbum do ano. A turnê do álbum foi longa, com Paul Simon a convidar para o palco muitos dos músicos que participaram em Graceland. A digressão foi mesmo à África e os dois concertos, hoje históricos, em Harare, no Zimbábue, tiveram uma audiência de várias raças, com muitos sul-africanos a viajarem de propósito para verem e ouvirem as músicas de Graceland. Os concertos foram filmados e integram o filme The African Concert. E hoje o disco é enorme influência em artistas e bandas atuais que, de uma forma ou outra, cruzam algumas referências africanas, como por exemplo os Vampire Weekend. Depois de Graceland, Paul Simon repetiu a proeza, mas com música brasileira, com o álbum The Rhythm of Saints, de 1990, mas já sem o fulgor do disco anterior. Na Radar, as últimas músicas deste trabalho de Paul Simon, um dos maiores clássicos dos anos 80 e da fusão da pop ocidental com texturas e ritmos africanos. Para o final, Crazy Love Volume 2, depois That Was Your Mother e a fechar All Around the World or The Myth of Fingertips, com a participação dos Los Lobos. Paul Simon, em 1986. Charlie the Archangel sloped into the room. He said, I have no opinion about this, and I have no opinion about that. Sad as a lonely little wrinkled balloon. He said, well, I don't claim to be happy about this, boys, and I don't seem to be happy about that. She knows about jokes this time, the joke is on me. Well, I have no opinion about that, and I have no opinion about me. Somebody could walk into this room and say your life is on fire. It's all over the evening news, all about the fire in your life on the evening news. I don't want no part of this crazy love. I don't want no part of your love. I don't want no part of this crazy love. I don't want no part of your love. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Charlie the Archangel files for divorce. He says, well, this will eat up a year of my life. And then there's all that weight to be lost. She says, the joke is on me. I say, the joke is on me. I said, I have no opinion about that. Well, we'll just have to wait and confirm. I don't want no part of your love. I don't want no part of this crazy love. I don't want no part of your love. I don't want no part of this crazy love. I don't want no part of your love. I don't want no part of this crazy Over the mountain, down in the valley, lives a former talk show host. Everybody knows his name. He said there's no doubt about it, it was a myth, the fingerprints. I've seen them all, and man, they're all the same. Well, the sun gets weary and the sun goes down, ever since the watermelon, and the lights come up on the black pit town. Now somebody says, what's a better thing to do? Well, it's not just me and it's not just you, this is all around the world. Out in the Indian Ocean somewhere, there's a former army post, abandoned now just like the war. And there's no doubt about it, it was the myth of fingerprints. That's what that old army post was for. Well, the sun gets bloody and the sun goes down, ever since the watermelon, and the lights come up on the black pit town. Somebody said, what's a better thing to do? Well, it's not just me and it's not just you, this is all around the world. Over the mountain, down in the valley, lives the former talk show host. Far and wide his name was known. He said there's no doubt about it, it was the myth of fingerprints. That's why we must learn to live alone. Com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas das 2 às 3 e domingos a partir do meio-dia. Álbum de família.